mestre Paulo da Portela. Ouro, desça do seu trono, venha ver o abandono de milhões de almas aflitas como gritam. Sua majestade a prata, mãe ingrata, indiferente, fria, sorri da nossa agonia. Ouro, desça do seu trono, venha ver o abandono de milhões de almas aflitas como gritam. Sua majestade a prata, mãe ingrata, indiferente, fria, sorri da nossa agonia. Vai, amor. Diamante, safira, rubi são pedras valiosas, mas eu não troco por ti, porque és mais preciosa. Diz, mestre Cadeia. De tanto ver o poder prevalecer na mão do mal, o homem deixa-se vender a honra pelo vil metal. Ouro, desça do seu trono. Ouro, desça do seu trono. Venha ver o nessa terra sem paz, com tanta guerra, a hipocrisia se venera, o dinheiro é quem quer. Vai, Candê! Sinto minha alma tristonha, de tanto ver falsidade, e muitos já sentem vergonha do amor e honestidade. Ouro, desça do seu trono. Ouro, desça do seu trono, venha ver o abandono de milhões de almas aflitas. Veja pra mim, vou mudar, hein? Hoje tu voltas aqui com semblante a sorrir, esperando que eu te receba e te dê muitos beijos de amor, esquecendo afinal que entre nós se passou, foi você quem errou. Te ajoelhas aos meus pés, mas não vale o resto, te conheço afinal, não mereço perder tantos anos na vida, tentarei te esquecer. Perdida, perdida, porque não honraste um homem, manchaste o meu nome e tudo quanto te ofertei, jogaste fora como moeda sem valor um grande amor. Quem me encontrou me valorizou. Perdida, perdida, porque não honraste um homem, manchaste o meu nome e tudo quanto te ofertei, jogaste fora como moeda sem valor um grande amor. Quem me encontrou me valorizou. Bora, gente, comigo, hein? Todo mundo junto. Hoje tu voltas aqui com semblante a sorrir, esperando que eu te receba e te dê muitos beijos de amor, esquecendo afinal que entre nós se passou.